Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. 190 milhões em ação pra frente, Brasil, salve a seleção. E lá vamos nós de volta para mais um Café Brasil. Um programinha feito com carinho para você ouvir no seu radinho, ou será computadorzinho ou iPodzinho, hein? Hoje vamos tratar de um assunto sério. O que faz com que sejamos eternos perdedores, hein? E para começar, uma frase do estrategista chinês Sun Tzu. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada. Quem ataca mostra que ela é abundante. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Quando o Cirque du Soleil estava no Brasil, um repórter de TV foi pro interior do Nordeste, até um circo Mambembe, daqueles em que o pai é o apresentador mágico e trapezista, a mãe é contorcionista e os filhos fazem de tudo um pouco. Lá encontraram o garoto trapezista e o levaram para São Paulo para assistir ao Cirque du Soleil. Mais que isso, iriam apresentá-lo a um dos astros do circo, um dos trapezistas. Durante o show, a expressão de deslumbre aumentava a cada número apresentado. E depois do show, o encontro com o astro dos trapézios. Um rapaz bonitão, com todos os músculos delineados, evidentemente bem alimentado e feliz. O nosso franzino herói recebe uma roupa de trapezista que logo trata de vestir. E a roupa não cai bem. Fica folgada onde devia apertar e apertada onde devia folgar. É como aqueles capacetes de obra que aqui no Brasil nunca assentam nas cabeças dos peões. Sabe como é? E os dois começam a se exercitar. O rapaz do cirque com movimentos de uma beleza que lembrava uma dança. E o nosso garoto trapezista com movimentos brutos, fora de sintonia e desequilibrados. Circo marimbondo, circo marambaia. Eu cheguei de longe, não me atrapalha. Vê se não me amola, larga minha saia. Circo marimbondo, circo marambaia. Se eu te der um tombo, tomará que caia. Circo marimbondo, circo marambaia. Lereie. Cheguei de longe, não me atrapalha. Vê se não me amola, larga minha saia. Circo marimbondo, circo marambaia. Se eu te der um tombo, tomara que caia. Circo marimbondo, circo marambaia. Ai, que festa! E por falar em circo, você tá ouvindo Chico Buarque e Mestre Marçal interpretando o Circo Marimbondo, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Outra daquelas obras-primas da turma do Clube da Esquina, lá de Minas Gerais. Circo Marimbondo, Circo Marambaia. Eu cheguei de longe, não me atrapalha. Vê se não me amola, larga minha saia. Hey! contando a história do trapezista brasileiro. De repente, o nosso herói faz um ousado movimento no trapézio que desperta uma expressão de espanto no trapezista do Cirque du Soleil. Ele tenta copiar, mas desiste com medo de se machucar. E o nosso herói, junto com toda a nação brasileira que assistia a matéria na televisão, ficou orgulhoso. Viu só, hein? Continuamos feios, desengonçados, mal vestidos, mal alimentados, mas vamos lá e surpreendemos. Viva o Brasil! Brasil! O brasileirinho deixa todos nós orgulhosos, um herói efêmero, cuja fama dura tanto quanto os minutos em que ele aparece na televisão. De volta para casa, depois da recepção dos amigos, dos cumprimentos, de contar e recontar a história, nosso herói vai dormir. E acorda no dia seguinte na mesma velha tenda, na mesma velha cama, e volta ao trabalho de buscar água, consertar a lona, dar comida às galinhas e fazer às vezes do trapezista desengonçado ou do palhaço melancólico que alegram as periferias do Brasil. Amarela flor pequena, borboleta pausa nua. Passarinho canta cedo para o sol, despira a lua. Ensaiando com medo no limite da loucura. Sua paz é meu sossego, seu abraço é minha cura. Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí desenganado? Para isso é necessário respeitar quem tá do lado, não deixar que sua vida fique refém do passado. Se ligar que neste mundo não tem dono e nem pecado, que errar é consequência do que pode ser mudado. Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí desenganado? Olha só, lá vamos outra vez com Edivaldo Santana com sua Quem é que não quer ser feliz. Você já tinha ouvido o Edivaldo Santana antes, hein? Já? Ah, anda ouvindo o Café Brasil, não é? E essa história do brasileiro pobre que desenvolve um talento natural que um dia serve como atração pra mídia pra depois voltar à dura realidade, não é familiar, hein? Claro que sim. Repete-se a cada 4 anos. Ou você acha que a história da Kathleen Quadros, que trouxe a primeira medalha de bronze para o judô feminino do Brasil na Olimpíada, é diferente, hein? Kathleen vendeu seu aparelho de som, sua televisão e fez todo tipo de esforço para chegar até Pequim. Depois da Olimpíada, viveu seus dias de herói, para ser esquecida alguns dias depois, quando a crônica esportiva brasileira voltou àquilo que sabe fazer: puxar saco de jogador de futebol milionário. E sem apoio, sem patrocinador, sem visibilidade, voltou à vidinha de sempre. No Brasil, os efêmeros heróis que se virem. Você não joga nada e quer massagem. Olha a perna, hein, filho. Tira essa máscara, malandragem. Não teve o que comer e nem o que vestir. Não teve onde morar e nem pra onde ir. Sua vida sempre foi motivo de chacota. Agora sonha com a pelota. Boa sorte, garoto. Boa sorte, garoto. Fez avião na boca, foi vapor. Desempregado, foi ladrão e camelô. Conheceu o lado ruim, fugiu da rota. Agora sonha com a pelota. Boa sorte, garoto. Boa sorte, garoto. Agora tem uma geladeira. Dá entrevista na televisão. O herói da mamãe já não passa mais humilhação. A vida te deu uma chance. Mantenha os pés no chão. Opa, você tá ouvindo o Herói da Mamãe com Ivo Meirelles. Mesclando pagode, pop e diversas influências de black music, o carioca Ivo Meirelles consegue um resultado swingado, feito de composições em sua maioria leves e de melodias quase sempre colantes. Ivo Meirelles é no Café Brasil. Boa sorte, garoto! Não teve onde morar e nem pra onde ir. Sua vida sempre foi motivo de chacota. Agora sonha com a pelota. Boa sorte, garoto. Boa sorte, garoto. Fez avião na boca, foi vapor. Desempregado, foi ladrão e camelô. Conheceu o lado ruim, fugiu da rota. Agora sonha com a pelota. Boa sorte, garoto. Boa sorte, garoto. Agora tem uma geladeira. Dá entrevista na televisão. O herói da mamãe já não passa mais humilhação. A vida te deu uma chance. Mantenha os pés no chão. Boa sorte, garoto. E vamos com o artigo de Gustavo Yoshpe, que foi publicado na revista Veja e que eu adaptei para usar aqui. O título é inspirado, Preparados para Perder. Ao fundo, você ouvirá Valsa Triste, de Pixinguinha, na interpretação do grupo Água de Moringa. Essa delícia está no CD As Inéditas de Pixinguinha. O Brasil foi excepcionalmente bem nos últimos Jogos Olímpicos. Com 16 medalhas de ouro, ficamos em nono lugar. Destaque para o nadador Daniel Dias, com 9 medalhas, sendo 4 de ouro. Infelizmente, falamos da Paralimpíada de Pequim, já que na última Olimpíada convencional, o Brasil teve desempenho pífio, 3 ouros, 23ª posição, atrás de países como Jamaica, Quênia e Etiópia. Creio que essa diferença de performance entre os dois tipos de competição não seja totalmente acidental. As razões costumeiras não parecem explicar bem os motivos do nosso fracasso. O primeiro vilão apontado é a nossa pobreza. Mas o Brasil é hoje a 10ª economia do mundo e não a 23ª. A segunda razão comumente apontada é o pouco investimento em esporte no país. Em 2008 não foi o caso. Segundo a Folha de São Paulo, apenas o governo federal investiu 1,2 bilhões de reais em esportes olímpicos desde Atenas, sem incluir o orçamento de fontes próprias do Comitê Olímpico Brasileiro. Esse valor significaria um custo de 400 milhões de reais por ouro. O custo do Comitê Olímpico Americano, financiado basicamente sem dinheiro público, foi de 32 milhões de reais por ouro. A impressão que ficou de nossos atletas é que seus fracassos se deveram mais a questões psicológicas do que financeiras ou estruturais. E isso importa não por causa da Olimpíada, que tem valor apenas simbólico, mas porque essa mentalidade se reproduz em toda a vida nacional, com consequências reais. No mês de julho de 2008, foram disputados os Jogos Olímpicos Escolares. Química, Física, Matemática e Biologia. Das 142 medalhas de ouro distribuídas nessas competições, o Brasil ganhou 0. Não temos apenas carências materiais a nos complicar a vida, temos uma cultura que abomina a competitividade, desconfia dos vitoriosos e simpatiza com os fracassados. Quando o nadador César Cielo, não por acaso treinado nos Estados Unidos, declarou que iria em busca do ouro em Pequim, o desconforto dos comentaristas televisivos foi audível. Muita saliva gasta para deixar bem claro que se tratava de autoconfiança e não de arrogância. Porque melhor um bronze humilde do que um ouro arrogante. Se o nadador Michael Phelps, que ganhou 8 medalhas de ouro em Pequim, tivesse nascido no Brasil, seria provavelmente exilado ao declarar a intenção de bater o recorde de medalhas em uma Olimpíada. É, mas se tem algo que dá pro Brasil medalha de ouro é a música, né? Você tá ouvindo o Rogério Caetano, que com seu violão de sete cordas homenageia Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas na composição Saída pela Esquerda. Rogério Caetano nasceu em Goiás, mas surgiu na cena musical do Chorinho em Brasília. Rogério Caetano é aqui, no Café Brasil. Voltando ao texto de Gustavo Yospe. Só num país de perdedores, uma classificação para a final olímpica é vista como garantia de prata e não como uma chance de 50% de ouro. Só no Brasil se ouvem atletas dizendo que o bronze valeu ouro. Só aqui se vê um chororô constante e público de favoritos que foram vencidos por seus nervos. Só aqui um atleta como Diego Hipólito, depois de cair sentado em sua competição e ainda ter a pachorra de culpar os céus, Deus não quis, Deus decidiu isso, é recebido com festa em escola de samba. Nós nos preocupamos mais em ser campeões morais do que campeões de fato. Valorizamos o esforço mais do que o resultado. Acreditamos que o sofrimento do percurso redime o fracasso da chegada, ao contrário dos países que dão certo, em que o sucesso do resultado é que redime o sofrimento do percurso. As desigualdades que se acentuaram ao longo de governos autoritários parecem ter originado a ideia estapafúrdia de que em uma democracia os cidadãos devem ser iguais. Não tratados da mesma maneira, pelo contrário, tratados de maneira desigual, para que no resultado final se estabeleça a igualdade. Como é impossível elevar todos aos píncaros da glória, já que as aptidões individuais são diferentes, o objetivo passa a ser a mediocrização total. Por isso, a palavra-chave dos tempos que correm é a inclusão e não o mérito. Para trazer todos à média, é preciso focar a atenção nos deficientes e ignorar, quando não reprimir, os talentosos. Você está ouvindo Lamentos de Pixinguinha, de um jeito que você nunca ouviu, na interpretação deliciosa do duo quase acústico, composto de Renato Santoro e Éder Sandolin. É nessas horas que dá gosto ser brasileiro, sabe? Voltando com o Gustavo Yospe. Esse é sem dúvida um traço cultural difuso do brasileiro, mas não há dúvida quanto ao local onde essa mentalidade é mais amplamente difundida, a nossa escola. Há leis sobre o acolhimento de crianças com deficiências físicas e mentais na sala de aula. Há preocupação com a questão dos excluídos no programa de livros didáticos do MEC, até da área de ciências. Mas não existe nenhuma preocupação oficial com a identificação e o desenvolvimento daquilo que o país tem de mais precioso, grandes mentes. Pelo contrário, quando esses esforços existem, normalmente vindos da iniciativa privada, são rechaçados pelos políticos dos mais diversos matizes. A ojeriza, a meritocracia em nossas escolas vem sob a desculpa de que a competitividade pode causar profundos danos à psique das crianças. Um sistema educacional como o chinês, em que os melhores alunos de cada sala são identificados publicamente, em algumas escolas através do uso de lenços coloridos, e posteriormente transferidos às melhores escolas, desperta em nossos professores os seus instintos mais primitivos. Frequentemente ouve-se que sistemas assim levam as crianças ao suicídio, à depressão. É a senha para que criemos uma escola inclusiva, afetiva, que cria seres felizes e éticos. É uma empulhação sem tamanho. A literatura educacional aponta o benefício de o aluno fazer dever de casa e ser avaliado constantemente, por exemplo. Práticas mal vistas por nossos professores, porque supostamente significariam acabar com o componente lúdico da infância e, com certeza, roubariam o tempo lúdico do professor. Pior ainda, a suposta escola do afeto e da felicidade produz muito mais miséria e por período bem mais longo de tempo do que as agruras de um sistema meritocrático que premia o trabalho. O que é melhor, hein? Sofrer por algumas horas por dia na infância, estudando com afinco, e ter uma vida próspera e digna, ou passar a juventude em brincadeiras e amargurar toda uma vida de humilhação, do analfabetismo, do subemprego e da pobreza, hein? Qual é a sociedade que produz menos violência e infelicidade? Aquelas em que os alunos brincam ou aquelas em que estudam? Enquanto prepararmos a futura geração para que escolha entre o sucesso e a felicidade, o Brasil permanecerá sem os dois. Paulada, né? Que sociedade estamos criando no Brasil, hein? Onde o mérito é considerado ruim. Pense nisso. E é assim, ao som de Tim Maia com Do Your Thing, Behave Yourself, que o Café Brasil, que falou do Brasil que não gosta de premiar o mérito, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco hoje Chico Buarque, Mestre Marçal, Edivaldo Santana, Ivo Meirelles, Água de Moringa, Rogério Caetano, Duo Quase Acústico, Tim Maia e Gustavo Yoshi. Pé mole, hein? Gostou? Quer mais? Acesse www.lucianopires.com.br, tem mais uns 100 programas por lá, tá tudo lá. E para terminar, uma frase de Napoleão Bonaparte: quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.